saudar o tempo antigo, com saudades por castigo, num desafio ao destino. Nas mágoas que me consomem, ser por fora apenas homem e por dentro homem menino. Nas mágoas que me consomem, ser por fora apenas homem e por dentro homem menino. Ando a fingir que não quero alegria ou desespero, presente do meu passado. Com tantos para recordar, nos fados que sei cantar, e tudo em versos de fado. Com tantos para recordar, nos fados que sei cantar, e tudo em versos de fado. Da Madeira trouxe a esperança do meu sonho de criança, tudo por querer ser assim. Numa saudade esquecida, numa alegria perdida, tenho saudades de mim. Numa saudade esquecida, numa alegria perdida, tenho saudades de mim.